Um indivíduo altamente alcoolizado na paragem do autocarro ao lado de uma senhora. Porra, que você é feia, hein? Olha-me este. Bolas, que feia que você é, você ai, está ai, feia. Ai, só me faltava mais este. É que é cá um coiro. Porra, é mais feia que as coisas. Você. Você é mesmo muito feia. Olha, e você está bêbado? Pois estou, mas isto amanhã passa-me.